Revolution. This is DJ Special Perform Remix. Luwe penting mikiro masa depanmu. Mangku pura ning karaokean demek buku sampe munggah ning Semeru. Mangku pura duduk penggawean luwe penting mikiro masa depanmu. Thank you. Thank you. Remix. Tá contente com o que tem na mão, mas você te fiz chorar. Minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta. E querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana eu te dar perdi descontar e me chama. Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem na mão. Mas quando eu te vi partir, levou um pedaço do meu. Fica sem você. Thank you.